Muito boa noite, boa tarde, boa noite, boa tarde de novo pro senhor, pra senhora, corta pra churrascaria. Ô meu amigo, faz favor, é aí que eu te pergunto, você tem picanha? Tem sim, senhor. Então corta aqui pra mim. E no programa de hoje nós vamos ver, em clima de Copa das Confederações, a triste história do jogador, do zagueiro que no lance decisivo ele botou a bola pra fora. Ele botou a bola pra fora e foi preso por atentado ao pudor. Você também vai acompanhar a história do japonês que tava querendo ficar com o peru maior daqueles arrastando no chão. E quando ele acordou no hospital, ele se tornou o primeiro japonês. O primeiro japonês a ter as duas pernas amputadas. E agora deixa eu chamar meu querido Berimbau pra falar do caso do dono da ótica que foi acusado de linchar um cliente que foi comprar o óculos na sua loja. O dono se defendeu e falou que a culpa era dos próprios óculos. Pode um negócio desse, Berimbau? É, Perreco, parece brincadeira até, mas a questão é que a perícia já averigou e de fato ele foi espancado brutalmente pelos óculos que ele estava experimentando no momento do crime. Mas como assim, Berimbau? Deixa eu entender aqui com o senhor, com a senhora de casa, como é que pode o rapaz ser espancado pelo óculos, Berimbau? O rapaz foi brutalmente agredido pelos óculos porque as lentes eram ultraviolentas. O pior é que agora é que eu reparei como é cretina essa piada, mas tudo bem. A redação acaba de informar aqui que foram fechados 3 açougues em Santa Cecília. Bem, fecharam 3 açougues na Santa Cecília, zona nobre de São Paulo, como é que é? Zona nobre de São Paulo, estavam vendendo frango resfriado. E o frango resfriado, peraí. Ah, o frango resfriado, é, tem que dar uma aspirina pra ele, Berimbau. Vamos embora, senhoras e senhores, não temos mais tempo. Um grande abraço, fiquem com Deus. E olha, fiquem também com a dona Xepa. Forte abraço.